Não tá queimando nada. Vou fazer uma coisa pra você. Senhor. Eu beijo uma Bíblia. Sim, claro, é respeitável. Tudo bem, esse livro aqui ele é muito mais político, só que não é a palavra de Deus. Mas é respeitável. Sim, sim. Mas é respeitável, sim, não faz nada de mal. Sim, muito respeito. Não tem problema nenhum. Por que que algumas pessoas se referem, a gente trabalha pro grande, trabalha pro... Por causa que isso está muito enraizado. Cordeiro. Isso está muito enraizado de Exu ser longe de Deus. Ah. Por que que Exu está longe? Primeiro que a determinação Exu, Exu, é uma determinação em Urubá. Porque nós podemos falar que na Umbanda são guardiões. Guardiões. São Exus. Exu, como Exu Orixá, é um orixá do canal. Sim. Então, Exu, o que acontece? Exu é o senhor da porta. É o orixá das portas de Urubá. Da nação do canal. É o orixá que ele toma conta de todos os caminhos. Olha. Então o que que acontece com os Exus? Ah. Mais ou menos igual acontecia com aquelas carrancas dos navios. Ah, já sei. Você colocava uma figura grotesca do quê? Para assustar, para afastar. É. Então, numa aldeia, uma aldeia banto, tinha um Exu na porta, esse Exu era colocado como? Com chifre. Para quê? Para assustar aquela pessoa que chegasse perto. Ah, entendi. Então, logo, os colonizadores acharam o quê? Que o Exu era o demônio, que Exu era ruim. Ah. E mesmo depois das senzalas aqui no Brasil, quando Exu vinha em terra, gargalhando, logo foi enraizado que Exu é uma coisa ruim. Ah. Aí isso vai se modificando. Você sabe que toda mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela vira verdade. Ah. Então aquilo foi indo, foi indo, foi indo, até a hora que acharam que Exu era o capítulo. Bem longe disso. Tá longe. Bem longe. Nossa. É. Mas isso foi enraizado por causa disso. E até hoje, muitos lugares, eu conheço Exu, usa Exu de luz, mas usa chifre, usa toma marafa em pé de bode. Mas por quê? Qual que é o significado daquilo? Não tem significado. O senhor falou que o senhor conhece Exu assim? Ou conheço. Casa onde Exu se manifesta no médio? Conheço casa que Exu se manifesta assim. Tá. Isso. E conheço Exus de leis que nas casas se manifestam assim. Por quê? Porque a casa acredita naquilo. Não podemos também falar, já que se manifesta assim é Barra Vento. Não. O que é Barra Vento? Barra Vento, obsessor, quiumba, árvore cruz. Então o senhor fala assim, o médium quando incorpora o Exu, por conta da crença dele, o Exu se molda para trabalhar. Às vezes não é a crença dele, às vezes é a crença da casa. Da casa. A casa. Mesmo aqui na nossa tronqueira, nós temos um chifre de boi. Você pode até ver lá, se quiser registrar isso, pode registrar. Esse chifre de boi ele é ligado ao Exu Marabô. Mas não é porque o Exu Marabô tem um chifre, não. Porque o chifre ele tem o simbolismo como se fosse uma flecha. Ele tem o simbolismo dos vikings, que os vikings tocavam aquilo que era o som. O Oxóssi é o ar, é o som, é a corneta. Então aquele chifre representa como se fosse um clarim do Exu. Mas não que é um chifre. Mas tem muita gente que coloca. Ah, Exu corcunda tem que ser torto, Exu morcego tem que beber sangue, Exu isso. Ah, é? Exu morcego tem que beber sangue. Nós temos aqui o Exu Lucifer, que ele se usa roupa branca. Roupa branca. Entendi. Então... E não pode, mas será que o Exu Lucifer trabalha com um moço há 30 anos? Se tiver mentindo há 30 anos... Ele responde pra quem? O Exu Lucifer? É. Responde por uma linha direta de Exu. Não tem linha. Não tem linha. Exu Lucifer não tem linha. Mas o orixá dele não é Exu? Sim, responde ao orixá Exu. Exu. Tá, entendi. Mas ó, não tem linha determinada. Como eu, por exemplo, respondo. Respondo ao Giramundo, mas acima dele tem Xangô. O Lucifer, então. Acima dele só Exu. Só Exu. Tá. E quando o senhor fala assim de ferramentas. E esse crucifixo serve para quê? Esse crucifixo aqui é uma representação do que eu já fui. Eu já fui um padre. Tá. Ele é uma representação de uma vida que eu fui. Tá. Mas ele, ao mesmo tempo, é uma ferramenta. Por quê? Toda cruz, ela tem o simbolismo dos quatro elementos. Ah. Então quer dizer que você vai trabalhar nos quatro elementos. Sim. Normalmente a cruz, quando ela é assim, sem o Jesus crucificado, ela representa os quatro elementos. Quando está com ele crucificado, representa a linha das almas e uma série de coisas. E sabe o que eu estou pensando aqui agora? A parte de baixo da cruz é maior. Será que isso quer dizer que a Terra é mais deixada assim para conta de Exu? Que dizem que na Terra... Nunca pensei nisso, não. Eu acho... Nunca pensei nisso. É. Mas se você for ver, por exemplo, as cruzes, elas são da mesma forma. É. A cruz de Santo André é dessa forma. Olha, que interessante a parte de baixo ser sempre maior. Bom, vamos estudar. Então, ó, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte. O senhor veio calçado hoje. O Exu eu venho pode... sempre calçado. O Exu, então, se vier calçado descalço, não faz diferença? Não. Eu uso calçado porque a matéria vem calçado. Mas já vim muito descalço também. Não faz diferença nenhuma? Faz diferença porque, bom, descalço é porque a matéria descarrega da Terra. Mas eu não trabalho com a energia da Terra, eu trabalho com a energia do fogo. Então, pra mim, não tem nenhum. Tanto faz. Você nunca vai ver, por exemplo, um Tata Caveira, um Exu Caveira, um Exu das Almas, só com a Terra. Só com a Terra. Entendeu? Entendi. Então, voltando aqui agora, a gente tava falando sobre o Exu vir calçado. Isso cada um faz o que quer. E vai saber que está fazendo melhor, cada Exu sabe o que deve fazer. Cada Exu vai. Por exemplo, o próprio Baiano da Minha Matéria, ele gosta de vir calçado, por quê? Porque ele acha que o calçado é melhor para ele poder dançar, que é uma forma de trabalho dele. Sim. E o Baiano ele vem dançar por quê? Porque ele vai espargir energia. Sim. Ele prefere, agora ele vem assim, eu fico assim. Vem assim. Tem muito porquê vir, porque não. Quando o senhor chegou, o senhor deu uma gargalhada forte. Sim. Por quê? Que é a minha principal marca no espiritual até hoje é essa. Corpo. A minha gargalhada é conhecida de longe. E a minha gargalhada ela tem como se fosse o mesmo propósito de uma fundanga. Nossa. A fundanga, o principal objetivo dela é fazer o estouro para dispersar a energia do lugar. Pobre. Eu faço a gargalhada, isso, a pobre. Eu faço a gargalhada para isso mesmo. Para todo mundo já saber do espiritual que eu estou por perto. Nossa. E eu vou te falar uma coisa, até hoje é assim, quando eu dou gargalhada, o que eu vejo de gente correndo pra longe daqui. É mesmo? É bom mesmo. Já é uma marca minha, isso sempre foi. Entendi. E ajuda também na proteção do lugar. Com certeza. Oh. Quando eu dou minha gargalhada, mesmo os médios já falam, opa, ele tá por perto. E já dei essa gargalhada sem incorporar. Várias vezes. Tem médio de vez em quando que escuta. Que ouve. É. Nossa. E. No caso, o senhor prefere deixar a matéria do senhor consciente, semi-consciente ou inconsciente? Tem o porquê deixar ele consciente ou inconsciente. Depende do dia, como ele tiver. Se ele tiver um dia que ele ficou um dia bom, um dia equilibrado, ele vai estar mais inconsciente. Por quê? Porque o meu pega, o meu jeito de manifestar vai ser muito melhor, muito mais fácil. Mas também isso não interfere. Num médico que já trabalha há muito tempo, isso não interfere. O senhor fala, não interfere e ele pode ficar consciente. Interfere. A confiança dele comigo é grande que ele não interfere de jeito nenhum, mesmo se eu deixar ele consciente 100%. Não, entendi. Ele não vai interferir. Porque às vezes é difícil, né? O seu filho fala assim, ele quer falar um negócio que você não está de acordo. Daí você fala assim, ixi, eu vou falar um negócio que é errado que é errado falar, que eu acho errado falar, mas vocês veem lá na frente, né? Mas com o tempo, com a confiança, mostrando, isso vai parando. Aí é muito mais fácil para nós. Ah, vai parando, né? Sim. E como é que é na casa do senhor aqui? Já chegou médium de perguntar pro senhor quem que é a minha entidade? Quem é a entidade dele? É. Já. Todo dia, só essa semana deve ter sido umas três. E não pode falar, não pode falar? Depende muito da entidade. O senhor fala? Depende. Isso eu sigo muito o que o pai João falou. É importante falar porque a sua ligação vai ser maior com aquela entidade. É importante falar. Mas depende muito dele. Tem entidade que não gosta. Tem entidade que não gosta de se mostrar. Tem entidade que eu gosto. Mesmo a minha matéria, ele trabalha dificilmente, mas trabalha às vezes com o Zé Benita, como o baiano. Mas é uma entidade que trabalha com a minha matéria há alguns anos. Mas num terreiro que ele trabalhava, ninguém gostava desse nome, não. O próprio Pai de Santo não gostava porque achava que essa entidade era muito pejorativa. Ai. Lá ele trabalhava com outro nome. Nossa. E mesmo a minha matéria achava que era outra entidade. Depois de muito tempo veio, deu o nome, tudo certinho. Nossa. E o senhor acha assim, existe essa possibilidade de sintonia, mas às vezes não é tão importante se não tem um nome, né? Não precisa ficar triste. Não. Nome é o de menos. É o de menos. Ninguém pede RG pra entidade chegar. Ninguém precisa saber. Não precisa saber. Uma vez eu ouvi assim, mas o RG é o ponto riscado. Aonde? Você quer que eu te risque um ponto de caboclo? Eu te risco. Eu conheço o Lei de Pemba. Ah. Quer que eu te risque de preto velho? Eu te risco. Entendi. Ah, então quer dizer, não tem tanta... Tanta que nem o povo falar, ah, agora provou porque riscou o ponto, agora tá provado. O que que prova para uma pessoa que o Exu tá em terra? A evidência e as outras entidades. Eu sou uma entidade que eu tô aqui em terra para ajudar os outros. Sim. Se eu ver uma pessoa fingindo, uma pessoa passando à frente, eu vou falar para ela, olha, não vou falar para ela, você tá fingindo. Porque 99% dos casos, a pessoa que tá fingindo, ela sabe que não está fingindo. Ela acredita que ela está incorporada. Ah. Muito difícil. Eu acredito que é muito, quase impossível a pessoa... Ah, eu vou me passar por uma entidade. Sim. Se a pessoa tiver uma espiritualidade muito pequena. É. Mas normalmente não. Então se a pessoa ela não está sabendo, aí você vai tratar com jeito, como é que tem que ser. Olha, eu estou vendo que a sua entidade está muito longe. Ah, mas por quê? Ah, porque eu estou passando um problema em casa. Então vamos tentar te ajudar isso. Oh. Antes do médium poder ajudar os outros, ele também tem que ser ajudado. É. Entende? Sim. Ele tem que estar equilibrado. Senão, não ajuda. É igual, imagina um médico que está com câncer, ele vai operar alguém que está com câncer. É complicado. É. Ele não vai estar 100% ali. Não vai. Não. Tem que quer ajudar, tem que se ajudar, sim, e tem que estar bom. É isso? Sim. Então... A maldade que o senhor fez no passado foi o que levou o senhor a virar Exu? De uma certa forma foi. Aí foi também uma escolha minha. Foi. Eu, logo que eu desencarnei, por ter sido tão injusto, a linha de Exu mesmo, outros Exus vieram ao meu encontro, no meu desencarno. E falaram, olha, é assim, é essa. Primeiro já foi difícil, porque eu acreditava em céu e inferno. Uhum. Eu tive que, foi uma série de mutações que eu passei. Até a hora que eu fui achando, não, é assim, fui aprendendo. Pois que eu aprendi, aí sim eu comecei como Exu. Aí foi uma coisa que eu mesmo, eu já tive muitos convites e tenho a cada momento, ah, para mim ir para uma linha de caboclo, uma linha de preto velho, uma linha disso, uma linha daquilo. Convite? Mas eu mesmo não quero. Você já teve convite? Sim, entidades de outras linhas, de outras roupagens, de outras egrégoras. Já falaram para mim, vem para o alto astral, vai para uma colônia. Mas não, eu prefiro continuar onde eu estou hoje. Mas, isso é uma preferência minha. Mas se o senhor faltar, daí não vai ter quem faça esse trabalho no baixo astral? Não, pra, se eu sair, tem 10 para entrar no meu lugar. O baixo astral é muito grande de Exus. Existem muitos Exus que podem fazer. Entendi. Até no meu reino mesmo, no meu ponto vibratório, tem outros Exus que fazem o mesmo trabalho que eu. Que é isso? São abaixos... abaixo de mim, então numa uma hierarquia baixa de patente. Eles podem assumir meu lugar se eu quiser. Mas é porque eu mesmo não tenho essa pretensão tão cedo. Faço meus trabalhos? Faço. Venho muito em linha da direita? Venho. Aqui na nossa casa tem giras específicas que eu venho com uma roupagem fluídica totalmente de direita, de roupa branca, com guia branca, para praticar outro tipo de caridade. Mas não faço questão nenhuma hoje de sair da minha roupagem de Exu. Prefiro continuar com Exu. Quando o senhor vem na direita, o senhor vem como o quê? Exu ainda? Não, veio como outra entidade. E lá no baixo astral, então, é muito feio? Feio como? Fisicamente? É. Não é tão feio, não. Aonde eu trabalho parece uma praia deserta, sem mar, de noite. Não é tão feio. Mas tá cheio de gente deformada. Tem espírito. Mas é gente deformada. Mas vocês gente vão... deformada também tem no teu mundo. É. Vocês vão acostumando com a paisagem. Vai, vai. Talvez pra mim não seja tão chocante, porque eu já vivo aquilo há tantos anos que pra mim não deixa. Quem tá abaixo do senhor é Exu Corcunda também? Alguns e outros não. O senhor que criou essa falange? Não. Sou um dos criadores, mas não fui eu que criei. Eu não sou o Exu Corcunda número 1. Ah, entendi. Mas estou próximo dele. Porque a minha falange não é tão grande. O Exu Corcunda não é uma falange muito grande. Não é grande? Não. Então o senhor conheceu quem criou? Sim, sim. Ele ainda existe? Ou já foi lá para... Não, ele ainda é Exu. Ainda é Exu. O que tem alguma coisa que ele ensinou o senhor que o senhor ainda lembra? Eu nunca tive muito contato com ele. Não? Não, eu tive contato com imediatos dele. Olha. Mas ele me ensinou a ser um Exu. O que um Exu deve fazer, tudo isso. O Exu nada mais ele é do que um grupo, é um grupamento. Tá. E esses que estão abaixo do senhor, por que que eles estão abaixo do senhor? Eles têm menos força? Não, porque eles às vezes estão há menos tempo, estão com menos entendimento do que eu. Então é o entendimento que dá a força e a patente do Exu. Sim. Por exemplo, o senhor pode ter 10 ferramentas que o senhor pode usar, o outro só tem 5. Sim. Daí o senhor teria assim, mais força. Não diria ferramenta, diria habilidade. Eu tenho 10 habilidades. O outro pode ter 5. Entendi. Porque ferramenta você pode encher um tipo de ferramenta. Você pode ir numa loja e pode comprar uma enxada, uma foice, um ancinho, tudo isso, você sabe usar. Comprar tudo não compra. E como é que o Exu aprende a usar uma ferramenta sigilosamente? Porque senão os outros copiam, não copiam? De que forma? Por exemplo, eu vou criar uma ferramenta nova, o senhor plasma, agora eu vou aprender a usar ela. Não tem os outros Exus que ficam olhando? Ah, mas se os outros Exus aprenderem, eles vão estar usando daquilo de bem. Por que que eu tenho que guardar para mim? Então foi assim que o senhor aprendeu? Sim. Às vezes vendo o outro manipular. Sim, sim. Dentro de um grupamento de espíritos não tem segredo. Não existe patente. Ah, entendi. Olha, eu vou inventar uma ferramenta assim? Não, todos vão usar. Se aquilo é pro bem. Eu não tenho ganho? Qual vai ser meu ganho? Eu vou vender aquela ferramenta? No meu mundo não tem dinheiro. Sim, o ganho, normalmente pensa que o ganho é o seguinte: eu criei uma ferramenta, eu sei usar essa ferramenta perfeitamente bem, e eu não, se eu mostrar para os outros essa habilidade, daí eu não vou vencer eles. Mas por que que eu vou vencer outro Exu? Ah, entendi. Outro Exu eu não vou vencer. Uhum. Eu posso vencer numa batalha espiritual um obsessor. O obsessor não tem acesso ao não, que eu não. Tenho. Não há, agora, o Exu, o outro Exu pode ter. Não há desavença entre diferentes falanges? De Exu? É. Não. O Exu veludo pode ter uma... com o Exu... Não, pode ter uma divergência de pensamento, de atos, mas nós trabalhamos no mesmo lugar, que é para a lei. Então eu não vou nunca brigar com eles. A divergência de ideias. Mesma coisa, na sua casa você pode diverger de ideias do seu pai de santo, mas por causa disso você vai sair brigando com ele, batendo nele. Não. Nós trabalhamos no mesmo lugar. No mesmo patrão. Sim. Nosso patrão é o mesmo. Uhum. É o... Mas, por exemplo, Exu Marabô e Exu Veludo, vamos dizer que eles não se dão. Não vai ter desavença de falante por causa disso, né? Cada um segue o que pensa, faz sim, o que quer, é isso que o senhor está falando. Porque não precisa pensar o mesmo, nem precisa ficar conversando. Não. Faz o trabalho que precisa ser feito, cada um traz o seu conhecimento e pronto. Isso. Qual que foi o espírito mais elevado que o senhor já encontrou? Que às vezes ainda tem que ficar bem longe, assim, né? Só troca pensamento. Não, dá pra ficar. É? O seu Sete contou uma vez que eles precisavam fazer uma proteção do Erê e Ariri. E aí ele disse que ficou a quilômetros de distância, assim, por conta da vibração do Erê, que é muito forte. É assim? Como é o seu ponto de vista? Como é que funciona isso? Como é que o Exu faz quando tem um espírito muito iluminado, assim, para dar escolta, para ajudar, ou até para chegar nele? Olha, talvez eu seja um Exu muito iluminado, porque eu nunca precisei disso. Entendi. Nunca precisei. Diversas giras eu participei, giras, e aqui o conflito energético é sempre maior do que lá. Uhum. Aqui é sempre maior. Mas eu já participei de giras com caboclo, gira com criança, gira com preto velho. Diversas vezes. Diversas vezes, às vezes, está numa gira onde eu estou, e é uma gira de mista, que com todas as entidades, baixa um caboclo, baixa outro, baixa 7 flechas. Eu já trabalhei aqui com o caboclo Tupinambá. Nossa. Seu no conflito, não, cada um tem os seus, uhum, os seus, como é que fala, pormenores, mas trabalhamos com o mesmo mestre também. Tá. Muitas pessoas dizem que o Erê é a entidade mais forte, porque ele destrói qualquer... Sim. Qual é o ponto de vista do senhor? É o mesmo. É o mesmo? Sim. Ele é forte. Essa entidade é mais pura. É, pela pureza, então. Sim, pela pureza. Ah, entendi. E Qual que, no seu ponto de vista, é a entidade mais evoluída da Umbanda? Varia muito de entidade para entidade, não de linha. Ah. Não posso falar que essa linha é mais evoluída que aquela, não, varia de entidade. Entendi. Por exemplo, eu conheço Tranca-Ruas, que é muito maior de luz do que um Joãozinho. Ah, claro. Se o Joãozinho ele entrou na Falange ontem, é. E o Tranca-Ruas é o chefe da Falange do Tranca-Ruas, ele vai ter mais luz. Entendi. A luz varia de entidade para entidade, não de Falange para Falange. Tá certo. Mas o senhor acredita que existe já preto velho que é menos elevado que Exu? Tem. É a mesma coisa. Tem. O senhor já fez. E varia de entidade para entidade. O senhor já fez um resgate de uma entidade que depois virou preto velho? Vários resgates. Vários? Já, vários. O pai João do Congo contou um pouco da dele. Sim. O senhor pode contar de uma outra entidade que o senhor resgatou e que virou preto velho? Como é que foi esse resgate? Porque a gente sempre tem a ideia de que preto velho que está muito mais na luz do que Exu. Mas você tem que entender que quando o pai João ele foi resgatado, ele não era preto velho. Não. Ele era um obsessor. Ele era um obsessor. Ele era um obsessor. Uhum. Então nós resgatamos espíritos caídos. Como obsessores. Aí se depois ele vai virar um, Exu, um preto velho, um Exu, um baiano, um caboclo, vai ser o mérito dele. Nós resgatamos espíritos caídos. Naquela época, nem todo preto velho foi sempre preto velho. Ele é preto velho hoje, mas lá atrás ele foi um obsessor. Sim. Entendeu? Entendi. Já fiz vários resgates. Já fez? Já vi espírito que eu resgatei que virou Exu, espírito que eu resgatei que virou preto velho, espírito que eu resgatei que virou baiano, a maioria vira baiano. Porque baiano por quê? Porque baiano é uma falange que ela está mais próxima do mundano. Ah. Então, todo espírito, quando ele começa a aprender, ele começa a entrar em falange de baiano. Depois que ele vira uma outra falange. A baiana das falanges é a falange, uma falange, como eu diria, provisória. Ah, tá. Ele vai sentindo ali o trabalho. Isso. O processo, a organização geral. Por isso que você ouve muito, meu baiano vem como preto velho também, trabalha nas luzes. É. Você nunca ouviu falar um caboclo que trabalha como preto velho? Não. Também. Mas baiano que trabalha com preto velho já. Já. Zé Pilintra é uma hipótese dessa. É. Eu já vi Zé Pilintra como Exu, como baiano, como malandro, como preto velho. Entendi. Quando o Zé Pilintra fala eu venho nas duas linhas, tanto direita como esquerda, a gente acha que ele vem como Zé Pilintra mesmo. Ele pode vir. Pode, né? Pode. Tanto faz isso. Tanto faz. Tá. E no caso das pombogiras, qual que é a relação entre os guardiões e as pombogiras? É o relacionamento de uma linha para outra. De um Exu para um caboclo, de um Exu para um preto velho, de um Exu para uma pombagira. Pombagira nada mais é do que uma forma fluídica feminina de um Exu. Só isso. Então não tem nada disso que Exu e pombogira faz par no mundo astral? Não, não. Caboclo e caboclo faz par. Isso é uma coisa, às vezes vem médium para mim e assim, pai, estou precisando colocar minha pombagira em terra, porque faz tempo que ela não vem, só vem meu Exu. Só vem meu Exu. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, pai, preciso pôr minha cabocla em terra, porque meu caboclo está vindo muito. Preciso pôr minha preta velha em terra, porque meu preto velho está vindo. É mesmo. São apenas formas fluídicas. Pombagira, Exu, cabocla, caboclo, preto velho, preta velha, menino, menina na linha de criança, baiano e baiana. O que, que o senhor acha do preconceito masculino quanto a incorporar entidade feminina? Preconceito ele nunca pode existir. Na minha casa, o homem não trabalha com bombadilha. Não. Não trabalha pelo motivo energético. É. Como eu também evito de mulher trabalhar com Exu. Evito. Por quê? Porque se você tem uma energia feminina, trabalhar com energias femininas vai ser melhor, vai ser mais fácil. Agora, se trabalha... Você não pode querer, aí entra naquele, como minha pombagira é libertina, então eu vou explorar a minha pombagira nesse sentido. O que adianta? Não explora, o homem não pode incorporar a pombagira, porque senão ele vai ficar afeminado. Em compensação ele recebe uma criança que vai deixar ele vaidoso. Pecado é o mesmo. Olha, entendi. Então, na casa, e o que, que o médium acha dessa sua decisão? Ele pode questionar? Na minha casa? Na minha casa não. Por que ele vai me questionar se eu estou... Eu já morri, eu sou entidade. Médium pode não aceitar. Se não aceitar, principalmente na minha casa, é o que eu falo. Não aceitou? Vem aqui, sente e fala por que não aceitou, que eu vou tentar mostrar e nós vamos chegar no comum acordo. Agora, vai ter que respeitar a minha decisão. Claro. E se o pai de santo disser, não, mas eu quero que o homem incorpore a pombogia? Ele vai ficar quieto, porque eu mando no meu, na minha matéria. Ah lá. Eu já morri, ele não. Eu trato a minha matéria como eu trataria qualquer filho da minha casa. Ah lá. A matéria não tem nenhuma revelia. Não tem? Nenhuma revelia, não. Nenhuma regalia. Não tem regalia? De jeito nenhum. Se ele falar assim, eu não trago mais a senhora. E... ao contrário, principalmente aqui na nossa casa. As mães pequenas, os pais pequenos sabem. A mãe da matéria sabe. Eu exijo muito mais dele do que dos outros. Não, tá certo. Tem que ser exemplo, né? Com certeza. Mas e se ele disser assim, então eu não incorporo mais? Daí acaba tendo que fechar. Quem é a minha matéria? É. Já existe um desavença assim entre Exu e Pai de Santo? Já, eu mesmo, minha matéria, às vezes ele vai contra o que eu acho. Vai contra. Só que a confiança dele é tão grande comigo que por mais que ele está indo contra, ele sabe que vai ser o melhor. Ah. Porque eu estou à frente dele. Entendi. Aí entra na confiança. As pessoas falam muitas vezes que o Exu é chato, arrogante, porque ele quer mandar no Pai de Santo ou no médium, achando que a escravidão ainda não acabou. Não é isso que o senhor está dizendo, né? Quem que te falou isso? Ah, eu já vi muitos comentários. O próprio Capa Preta falou assim, aqui quem manda no meu menino sou eu. É eu que dou as ordens aqui, eu que direciono as coisas. Eu posso dar ordem, eu posso direcionar a minha matéria, mas também como um acordo com ele. Sim, não posso falar respeitar. Agora a minha matéria tem que fazer isso, desrespeitar ele. Entendi. Vou fazer isso. Então se ele falar, eu não concordo com isso, ele vai conversar com o senhor, entrar num acordo. Entendi. Entendi. E então ainda voltando assim, o senhor acha que o senhor falou que tem muito mais a ver com a energia da pessoa incorporar o feminino ou incorporar o masculino. E que a pombogira não deixa o homem afeminado. Não. Entendi. E que é tão pecado o cara ficar vaidoso, orgulhoso, sim, e estar com uma entidade super boa do que outra coisa. O que acontece é que os seres humanos, eles gostam de jogar muita coisa nas costas da entidade. Da entidade. Ah, eu sou assim porque minha entidade quer assim. Ah, eu bebo demais porque o meu baiano foi alcoólatra. Ah, eu faço isso que a minha pombageira está de frente. Uhum. Assume seus erros, para de ser. Saiba que você é imperfeito e assuma eles e tente melhorar. Tá. Não tem que ficar escondendo seus erros falando que é a entidade. Tá. Até o dia que a entidade se encheu o saco e falar, é ele que é o errado, viu? Não é eu, não. Uhum. E a gente, eu tinha perguntado, aí a gente mudou de assunto, a entidade de maior graduação de luz que o senhor já encontrou. Qual que foi? De luz que eu encontrei. Encontrei tantos de luz. É. Mas já encontrei alguns seres que não baixam mais a terra. Ah. Seres de alta cabala, que nós chamamos. É. De alta iluminação, que não trabalham mais a terra. É. Seres que são inanimáveis para você, como se fosse, vai. Mas é um paralelo, como se fosse anjos. Ah, entendi. Eles já não têm forma mais. Não. E esse encontro para que serve? Porque se o senhor trabalha, é um... Pode ter várias finalidades. Pode ser, por exemplo, um anjo desse, ele tem uma finalidade de, olha, nós estamos tendo um problema no baixo astral onde nós vamos precisar da atuação dos Exus. Tem várias finalidades. Planejamento. Sim, sim. E qual foi a entidade mais trevosa que o senhor encontrou? Mais trevosa? Quando nós falamos em trevoso, nós temos que diferenciar. Trevoso de energia ou trevoso de pensamento? Ah, como é que é? Trevoso, que diferença que tem? Trevoso de energia é que está numa energia bem baixa. Ah, lá. Trevoso de pensamento é uma entidade que ela está plasmando só coisas negativas. O pai João era um desses. Estava bem abaixo, não de energia, mas de pensamento. Já estava, já não acreditava mais em nada. É muito difícil. Agora, trevoso de energia, já encontrei coisa ruim. É. Encontrei espírito que é. E esses que vocês chamam de capeta, satanás. É. E eles gostam, alguns deles se plasmam. Se plasmam dessa forma? O que tem de espírito de obsessão que gosta de se plasmar como bode preto, como. Nossa. Tem. Então o senhor já viu aí circulando pro astral uma pessoa com pata de. Já. Se plasma dessa forma. Até numa forma de assustar. bode com chifre, tudo vermelho, umas coisas horripilosas. Mas... formas animalescas. É. Mas o senhor não fica assim, o senhor fala, é só um... é só uma fantasia. Sim, uma forma. Entendi. E eles têm bastante poder, os mais trevosos? Pode ter poder, mas o poder deles é sempre menor que o nosso. É sempre menor? Por que o senhor fala isso? Por causa que a luz é sempre maior que as trevas. É? Sim. A luz é uma criação divina. As trevas é uma abnegação dessa luz. É como a... a trevas, ela varia da luz. A luz não derivou das trevas. Olha. Entendeu? Sim. Seria tipo como a água que penetra nas pedras. Isso. Não tem jeito. Pode fazer, colocar quantas pedras for. Não, aparece. O mal nunca vai acabar. O mal nunca vai acabar? Não, e nem o bem. Mas o mal nunca vai acabar porque você plasma o mal. É. O pensamento negativo, ele cria na crosta coisas negativas. Cria, né? Isso. Entendi. Então, é, todos esses que o senhor resgatou hoje viraram seu escravo? Não é escravo, eu não gosto de chamar de escravo, eu gosto de chamar de servidores. Mas, de uma certa forma, foram escravizados, foram amarrados, foram... é, porque é aquela velha história, para você impor uma disciplina, às vezes é preciso usar algumas outras ferramentas. Ah. Eu usei de algumas ferramentas dessas. Alguns, sim, a maioria. Às vezes eu acabo acontecendo de eu mandar para um outro Exu tomar conta. Tem mas a maioria, que... sim. O senhor, como o senhor trata os seus servos? Entre aspas. Entre aspas. Eu não gosto, eu já fui muito mais mão pesada, hoje não. Mão pesada é no chicote? Não, não digo no chicote, mas eu nunca agredi. Porque a agressão não vai ajudar. Mas de deixar amarrado, sim. De deixar enclausurado, sim. Já deixei, às vezes ainda deixo. Porque isso é um trabalho meu. Porque isso, o espírito precisa disso. Tratamento de choque. Sim, no começo, sim. Mas você só consegue levar ele para a luz, por isso que graças a Deus, até hoje, eu sou um espírito, nesse sentido, muito conhecido. Muito procurado, porque eu tenho muitas poucas falhas, muitos poucos desses retornaram às trevas. Ah. Por quê? Eu sempre procuro entendimento, saber, aprender. Fazer a pessoa decidir. Sim. Se convencer que aquilo não é que ela Sim. quer. Nada mais é do que uma conversão. Uma conversão na brasa quente. Sim. Olha. E o senhor participou da Inquisição, então? Sim. Como ao vivo, sim. Isso, então já era assim, tá meio que no seu estilo, né? É, mais ou menos isso. Por isso mesmo que eu fui chamado para isso. Porque no meu estilo era mais ou menos isso. Só que na minha época era diferente. Tá. Quando eu era vivo, não... a Inquisição era uma coisa engraçada. Não tinha muito esse negócio de, ah, eu vou enclausurar, não. Matava. É. Nós usávamos uma prerrogativa que era mais ou menos assim. Você é bruxa? Sou. Você tem poder, não tem? Então taca fogo. Se você tem poder, você vai sair bem sem esquerda. Eita. Isso é impossível. Nossa. Mas uma coisa que eu queria perguntar para o senhor era sobre esse tempo da Inquisição que o senhor falou. Um caso que abalou a Igreja Católica foi o do Jordano Bruno. Ele ficou 7 anos preso. Foi em 1600. O senhor tomou conhecimento desse caso? Jordano Bruno. Olha, se eu devo ter tomado, mas... Só não lembra dos detalhes, né? São quase, coloca aí, 500 anos. Nossa, bastante. É muita coisa que esse Exu já passou para poder lembrar. É. Mas passou, eu atuei em muitos casos, e conheci muitos casos. Muitos casos. Muitos casos. E o senhor sempre aprovou que matasse logo, queimasse. A melhor forma, né? Já lida com... Eu, principalmente, eu mandava muito para guilhotina. É. E eu fui mandado para guilhotina. Ele foi morri na guilhotina. Eu fui expulso da igreja. Morreu na guilhotina? Sim. Eu não morri como padre. Virou bruxo. Importante isso. Eu já morri não sendo mais padre. Eu abandonei a igreja. Por aquilo mesmo. Por eu saber que eu era adotado, que realmente o meu sangue era pagão. Eu vinha de sangue cigano, de linhagem turca. Nossa. Aí eu me rebelei contra a igreja foi e me matou. Putz. Eu matei tanta gente para a igreja depois me matar, mesmo jeito. Então eu fui para a guilhotina, me arrancaram. E quando o senhor chegou no mundo astral, o senhor encontrou algumas inimizades? Encontrei se esperando? Muitas. Muitas? Muitas, mas. O senhor virou escravo? Não. Não por causa que, por mais que esses espíritos eles fossem atrás de mim, esses espíritos eles eram muito mais iluminados do que nós. Porque aquele espírito ele estava morrendo por uma causa justa, defendendo a fé dele. Então dificilmente uma pessoa que eu matasse ali, ela ia para o baixo astral. Eu aprendi muito mais com eles naquele lado do que eu. Nossa. Eu acabei descobrindo que na verdade o inferior era eu, não eles. Olha. O senhor acende a própria, o próprio charuto aí, faz o que pode. É, e a gente vê que na maioria das casas sempre chama alguém. Eu sou aleijado. Minha matéria não é aleijada. Então o senhor acha que o Exu pode... Cambone não é escravo. E aí? Esse negócio de, eu chamo o Cambone pra isso aqui mesmo. Nós tínhamos uma entidade que pegava o charuto e ficava. Assim. Tipo... Espera. Uma vez eu chamei a Rita, que é a Cambone, e falei assim, deixa a gira inteira. E a entidade ficou lá. De propósito. Até uma hora que a entidade foi lá e acendeu. Tem braço, faço do Thalia, ela tá ali. Mas vocês são do passado, vocês não sabem muita coisa. O que eu não sei? Eu não sei. O fogo é muito mais novo do que eu. A vela é muito mais nova do que eu. O que eu não vou saber acender? Ó, isso aqui foi um presente, esse isqueiro, foi um presente, eu uso ele. Porque na minha época eu já tinha isqueiro, né? Não sou da época só do fósforo. Mas a gente pode ensinar também na hora, o senhor aprende. Sim, e qual que é o problema? Eu acendo até luz e interruptor. Nossa. Falaram uma vez pra mim, olha, seu corpo, quando a senhora apertar aqui, fica mais claro. Não sou burro, eu vou lá e aperto e fica mais claro. Entendi. Se der um telefone pro senhor falar... Aí eu já acho um pouco mais difícil, porque aqueles negócios tem tanta coisa. Sim, entendi. Mas tudo que ensina a gente aprende. Sim. Não tem nós nada de... somos ignorantes a esse ponto. Entendi. E aí, então, às vezes... deixa eu procurar uma justificativa, então. Que justificativa que o senhor acha que tem do Cambone sempre querer estar ali do lado, servindo, ajudando? É de ser prestativo também, né? Não é, de... é de ser prestativo, sim. É. Mas a pessoa tem que saber o que é ser prestativo. Não, aí não parte do Cambone, parte da entidade. O que é usar da prestação da pessoa e usar da escravidão? A entidade ser prestativa, por exemplo, eu falar, Rita, pega isso pra mim, por favor, me ajuda. E outra coisa, entidade não tem que ser mal educada. Fala. Tem que ser, por favor. Exigente, tem que ser exigente. Não tem que ser exigente. Eu falo por favor, eu falo obrigado, eu não preciso ser mal educado. Então, olha, Rita, pega isso pra mim, pega aquilo, é uma coisa. Agora, Rita, acende meu charuto. Rita, minha bengala caiu, pega pra mim. Que é isso. Então, quando vem um Exu assim na sua casa fazendo isso, o senhor já... Eu já procuro ensinar. Normalmente não é o Exu, mas isso é o médium. É o médium? É o médium. O Exu, ele tá pouco preocupado se quem vai acender ele é o isqueiro, se é o charuto, se é o fósforo. Entendi. E às vezes a gente ouve dizer que no mundo astral vocês têm aparelhagem que está muito mais à frente da nossa tecnologia. É assim mesmo? Depende do que nós vamos chamar de aparelhagem. Hoje em dia vocês vivem num mundo muito supérfluo. Como assim? O telefone foi uma boa invenção. Agora o telefone que faz isso, faz aquilo, faz aquele outro já é supérfluo. É. Com certeza nós temos coisas que vai além. Mas temos coisas que ainda estão mais primitivas. Tá, mas voltando ao assunto agora do escravo, que a gente gosta de saber bastante. Como é que o senhor maltrata uma pessoa que é insistente em querer ficar nas trevas? O senhor faz ficar pior a situação dela para querer sair dali? Não maltrato ninguém. Eu não tenho esse dom. Mas... não tenho esse poder. Eu não posso. Tem que entender uma coisa. É diferente quando você resgata, é diferente de... prender. Você não posso, eu não posso, por exemplo, chegar no mundo, aquele espírito ele não quer sair dali e eu prendê-lo. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou infringindo o livre-arbítrio daquele espírito. Entendi. Que está ali. Agora, se esse espírito ele começa a prejudicar outra pessoa, aí é diferente. Aí sim eu tenho o poder de prendê-lo. Agora eu não tenho por que maltratar. Não adianta. Você pega espírito, eu já vi, vai fazer desobsessão. Xinga o espírito, fala isso, fala aquilo para o obsessor, o que adianta? É muito mais fácil. Eu já fiz isso várias vezes. E quem está aqui no dia a dia sabe disso. Eu já cheguei a sentar no chão para falar com o espírito obsessor. Meu amigo, sai das trevas, sai da onde você está, vai para a luz. Se você não tentar fazer isso numa amizade, conversando, num diálogo, esse espírito não vai sair, não vai adiantar. Não vai adiantar. A mão tem que ser bem pesada. Ela não pode nem pesar e nem afrouxar. Por que que ele pega um médico, um espírito desse? Ele pega uma pessoa, porque ele precisa de plasma. Plasma, né? Sim. É o alimento. Sim. E por falar, algumas pessoas diziam assim, olha, lá na encruzilhada, quando você leva alguma coisa, você põe uma entrega, aquilo é um chamarisco para Exu ou entidades, nem Exu, que precisam se alimentar disso, então elas vão lá. Daí a gente atrai ela para o nosso terreiro, daí a gente doutrina ela, daí ela aprende que não precisa de nada daquilo. Para que que é essa entrega? Muito isso. Tem uma certa simbologia. Não vai atrair com uma farofa, vai atrair com o quê? Com o pensamento daquela farofa. Ah. A entidade se alimenta de plasma. Plasma é aquilo que você está plasmando, que você está pensando. É. Então, se a pessoa faz isso, muito bem, porque esse terreiro está sem trabalho ultimamente. Porque, olha, eu não preciso chamar ninguém, não. Porque a cada dia o que me aparece de espírito obsessor aqui procurando luz e que já prejudicou, eu não preciso buscar mais, não. Não preciso ficar chamando. Quando um consulente traz um espírito aqui, como é que é organizado a proteção do terreiro? Como é que ele chega ali na frente, já é despachado? Ou ele vem até aqui na frente? Depende muito do espírito. Cada caso é um caso? Depende do espírito, depende da pessoa. Se a pessoa estiver ligada a ele, não vai poder prender. Se aquele espírito obsessor, ele está ali por algum propósito. E tem espírito obsessor que ele está ali com um propósito mesmo, às vezes, de até ajudar. E acaba ajudando. Está com um propósito de estragar, mas a pessoa fica resistindo e ela aprende a ter essa resistência ao mal. E ajuda. Sim. Mas nunca é bom ele ficar, né? Se tem um obsessor agora ouvindo a gente, que recado o senhor passa para ele? O obsessor? É. O obsessor vai conseguir ouvir? Ouve. Nossa, se ele consegue ouvir, eu falaria para ele. É. Busca a luz o mais rápido possível. E o que tem de bom nisso, ele vai falar? O que tem de bom? Tem de bom que você não precisa mais ficar preso. Porque no baixo astral tem escravidão. É ela. Lá tem chibata. Isso. Lá tem prisão, tem tudo isso. Tem. E outra coisa. É. O que o espírito obsessor está buscando? O plasma? Ele está mendigando por plasma. Mendigando. Nós, que somos espíritos de luz, nós temos esse plasma para nós. Nós não precisamos mendigar o plasma. A nossa energia, ela vem direta da luz. Entendi. Mas ele, às vezes, está com o propósito de uma vingança. Sim. Então, não serve de nada querer ser vingança. Não existe vingança onde eu estou. Onde eu estou, o que eu falo, é na luz. Sim. Não no baixo astral. Sim, sim. Na luz não tem vingança. Sim. Mas para isso... Na luz tem perdão. E é só com o perdão que você vai poder resgatar. Foi a mesma coisa que eu falei para o Pai João. Ah. Você não vai conseguir nunca vingando os outros. Você vai estar se vingando contra quem? Com o Pai João, quem? O senhor chegou lá, ele estava... Sim, de várias conversas que eu tive com ele, uma das conversas foi, você quer se vingar? Que era? De quem? De quem tanto me fez mal? Quem que te fez mal? Para pensar. Se foi você que se prejudicou ou foi o outro que te prejudicou mais? Fui eu que me prejudiquei. Como é que você vai se vingar? Contra você mesmo. É. Cada caso é um caso. Entendi. E às vezes as pessoas se demoram assim na vingança. Por exemplo, o cara quer vingar a esposa dele ou alguém da família. Daí fica ali 200 anos procurando esse cara e achou que tá encarnado. Daí vai ficar na orelha dele. Pra vingar quem ama no lugar de deixar de lado e viver uma outra vida com essa pessoa. Sim. É bobagem, né? Com certeza. Vingança nunca vai te levar a lugar nenhum. Não, só atrás do seu lado. Com certeza. Só. O senhor se tornar Exu, o que o senhor teve que fazer? O senhor teve que provar alguma coisa? Eu não, porque quando eu desencarnei, os Exus já estavam ali. Já pra me resgatar. E aí isso é o tempo na prática. Sim, a prática, a afinidade energética. A maioria dos Exus, eles foram padres. A maioria dos Exus foram juízes. Principalmente os de Xangô. Está sempre ligado a alguma magia. Sim, já está ligado. Até mesmo na minha última encarnação, na minha energia, na minha afinidade. Está ligado, José. Entendi. Então, e quando tem um missionário que vem à Terra? Como que é feita, assim, a proteção dele? Que missionário, por exemplo? Missionário, por exemplo, uma pessoa, um Jesus da vida, um santo, sei lá, ou uma pessoa que nem a santa, um presidente que falou, não, eu vim com o propósito de mudar o planeta e eu quero fazer o bem e tudo. Por exemplo, o Chico Xavier. Isso. O Chico Xavier. Gandhi. O Gandhi. As pessoas falam, tem muito, muito espírito que faz isso. Existe a proteção daquela missão. E toda a sua vida, ela vai culminar para aquilo dar certo. Ah, entendi. Entendeu? Ela já vem com esse propósito inteiro. Tem mais de um Exu que trabalha? Tem. Exus, pretos velhos. Por falar em mais de um Exu que trabalha, se a pessoa que está ouvindo aqui a gente é da Umbanda, ela tem mais do que um Exu para trabalhar com ela? Pode ter. Ou pode não ter? Pode. Quando a gente fala em trabalho, trabalha, incorpora, pode ter um, dois, três, quatro. Agora, no espiritual vai ter muitos. Depende do propósito da pessoa, o que ela faz. Não, o que te protege não são só os seus, são os dos outros também. Eu mesmo, antes de eu baixar a minha matéria era protegida pelo Tata Caveira, que é o Exu do pai dele. Aí depois eu comecei a trabalhar e eu também sempre protegi, mas o espiritual dele também foi ligado. Você é protegido por vários, né? Por vários, né? Todos os meus filhos aqui. Todos. Tem as suas entidades, tem. Todos têm. Mas eu continuo protegendo eles do mesmo jeito. Não sou esses daqui, de outras casas que eu visito, de outras casas que eu... Entendi. Tem uma casa, tem um terreiro que eu trabalho lá. No espiritual, nunca no físico. No espiritual há muitos anos. Todos dali têm amor por mim. E eu continuo também cuidando deles, cuido daqueles, cuido dos outros. Cuido até de gente que não é um bandista também, se precisar. Peraí, nessa outra casa, as pessoas têm amor pelo senhor? Sim, fazem a maior festa quando me vem. Mas o senhor disse que o senhor incorporou nesse cavalo. Porque eu vou com esse cavalo. Ah, o senhor vai lá? Sim. Não, é bom perguntar, porque assim sim. A pessoa não do acha. Mesmo jeito que ele também vem, quando essa matéria vem, que ele tem os sete porteiras, vem aqui também. Vem aqui? Quando os sete porteiras chega também é uma festa. Por quê? Nós dois trabalhamos no espiritual juntos. Cada um em sua casa. Porém, a nossa casa está sempre ligada uma na outra. E o senhor vai conversar com o sete porteiras, se não concorda também? Muita. O quê? De fazer com a gente em gravação? Ah, não sei. Tem que conversar. Se conversar com ele... É. O Sandy Bordeaux até falaria. Falaria, conversa com ele. Agora o médium dele é meio complicado. É. O médium dele vem de um Umbanda um pouco mais. Ele não gosta nem que fale o nome. Nossa. Deixa eu ver. Então, bom. Então, por isso que eu nem falei o nome do médium. Sim, deixa. Mas pode conversar. Deixa aí. Nós nunca sabemos. Nunca sabemos. Mas não. Então, dá uma ideia nele lá. Quem sabe não dá, né? Vamos ver, deixa o tempo. Vou falar pra minha matéria conversar. É, tá bom. E o senhor conversa com o seu certo porteiro e a matéria conversa com ele. E se não puder, não pode. Já que veio o nome dele, quem sabe não era possível. Sim. Então o senhor quer dizer assim, eu trabalho na casa do Caboclo Flecheiro, não é? Isso é o Giramundo. Então quer dizer que eles já olham também pelos filhos dele. Sim, e mesmo que um dia você saia dessa casa para uma outra casa, a entidade vai estar ligada no teu espiritual. Vai estar ligado. O pai de santo não morre. Olha. O pai de santo fica no teu espiritual a sua vida inteira. Olha. Entidade também. Fica, né? Minha matéria, ele quando saiu teve desavença, mas hoje não, mas passa, mas pode passar 15, 20 anos, o Pai Zulô vai continuar junto com ele no espiritual, de todo jeito. Do mesmo jeito que eu, quando estava na outra casa, que eu era muito solicitado, mesmo, olha, isso é importante. Ah. Algum tempo atrás, um médico que ficava na tronqueira desse terreiro faleceu. E a tronqueira ficou desguarnecida, não de entidade, mas do médium. Eu mesmo coloquei o Pai Santo e falei, olha, eu já fui tua tronqueira, eu Exu Corno. Eu vou ficar aqui durante algum tempo até que venha outra tronqueira. Eu continuo trabalhando lá, não incorporando, incorporando eu incorporo aqui. Mas no espiritual eu continuo trabalhando lá. O que quer dizer eu fui sua tronqueira? O que é isso ser tronqueira? Tronqueira é aquela entidade que ela fica. Normalmente a tronqueira ela é sempre o último da linha dos médiums. Tronqueira é aquele que fica sempre para segurar a energia da assistência, não interferir no trabalho. É o principal objetivo. Nossa. É o pior lugar para ficar. Só tem um lugar pior que a tronqueira para ficar. Na frente do Congá. É o único pior lugar. Por quê? Porque na frente do Congá você está passível de energia da assistência e energia dos médicos. Nossa. Que é o Pai de Santo. Sim. Mas o senhor ficou na tronqueira da outra casa? Isso. Enquanto o senhor estava incorporado nele? Sim. E, aí, e mesmo antes da minha matéria ir para lá, eu já trabalhava na tronqueira de lá. E daí esse outro moço que ficava lá dando assistência? E aí depois, quando minha matéria saiu, ele foi para lá. Entendi. Então, durante uma gira, o que que acontece dentro do terreiro? Vamos dizer, tá abrindo uma gira de esquerda. Então, como é que funciona aí no mundo astral? Fica a gente lá na frente? Sim, como existe toda uma segurança de entidades que ficam fazendo. Que ficam preparando a energia do ambiente, a energia das pessoas para poder esse contato. E os senhores já têm assim uma prancheta com o nome das pessoas que vão vir? Não. Que vão vir? Não tenho essa forma de nome escrito em papel, nada disso. Tenho das entidades que vêm trazer. Por exemplo, vamos supor que você seja protegido do Exu Tranca-Ruas. Talvez o seu Tranca-Ruas, na maioria das vezes, ele vem, ele fala, olha, eu vou trazer o meu médico, esse propósito, isso, aquilo, então eu já sei que ele vai aparecer. E quem não é médio? Mesmo quem não é médio tem entidade. Tem Exu? Sim, tem qualquer entidade. Um evangélico tem Exu? Sim, o bispo lá da igreja. Na igreja evangélica ele tem um Exu dele. Com certeza. Até mais aqui. Sim, porque você é influenciado pelos espíritos. Sim. Então você tem. Mas né? Então ele deve ter um preto velho também. Com certeza. Sim. Não é só uma mania disso aqui. Com certeza. Entendi. Mas não, um preto velho não precisa estar plasmado como preto velho. Ele teve várias outras vidas. Pode estar plasmado do jeito que for. É a espiritualidade dele. Entendi. E além da Umbanda, o senhor trabalha em outros lugares? Não. Em corporação, não. O senhor sabe de Exus que trabalham em outros lugares? Tipo, né, católica? Ah, sim. Trabalha? Conheço. Eu, antes de eu trabalhar na Umbanda, eu era responsável por uma mesquita lá no Oriente Médio. Nossa. O senhor fazia o que lá? Cuidava da porta para não adentrar espíritos para poder atrapalhar os trabalhos ali. Nossa. Por isso que Exu trabalha na porta. Por isso que o guardião trabalha na porta. Na porta. Se você for numa igreja evangélica, vai ter o Exu que toma conta de lá para não deixar nenhuma influência negativa, influência errada, atingir ali aquele ambiente. Ah. Então vocês não têm religião? Assim. Não, espírito não tem religião. Vocês são livres das definições que a gente que cria. Espírito não tem religião, espírito não tem cor, não tem credo, não tem raça. Sexo, não tem nada disso. Nada disso? Nada. Então, que trabalho mais faz? Lá no Mesquita, então, o senhor só não deixava os espíritos zombeteiros entrar e fazer estrago? Era o principal trabalho. Era o principal. Sim. Cada lugar tem o seu problema. Tem o seu problema? Sim. Uma exemplo, forma de lidar. O Oriente Médio, ele é muito passível do quê? De bombardeio, de tudo isso. Então, tem espíritos que vão proteger aquele lugar. Para isso. Ah. Entendeu? Bom, vai ter uma falange de espírito que vai proteger esse lugar aqui para ele não ser bombardeado, porque hoje tem o seu objetivo ali, que seja trabalhar, que seja rezar, que seja ajudar alguém. Que faz Jesus mais... falou isso. Aonde estiverem duas pessoas ou mais ajudando a pessoa, ajudando alguém, eu estarei. A luz vai estar também. Não importa se vai ser azul, amarelo, verde ou vermelho. Nós vamos estar ajudando. Então vamos dar um exemplo, por exemplo. O moço tem a autoridade da bomba atômica. É um exemplo, um presidente tal. Então ele precisa ser protegido para fazer aquilo de vontade própria e não de influência do baixo astral. Sim. É uma ideia de que o trabalho do Exu. E depende da influência dele. A influência dele para jogar uma bomba não precisa ser só do baixo astral. Pode ser do alto astral. Pode. Os desígnios de Deus não são sempre de uma forma que nós vamos entender, é sempre para o bem, é sempre para a progressão. Mas não é somente da cheio de flores. Não é cheio de flores. Não. Claro, porque lá eles estão vendo o que vai ocorrer lá na frente, está ligado ao karma de uma população, sim, né, de uma pátria. Por exemplo, um lugar onde ele é atingido por uma catástrofe natural, foram espíritos que têm aquele karma daquele jeito, foram ligados naquele karma. E muitas vezes quem criou aquela catástrofe foram os espíritos do bem. Sim, sim. Mas isso tem que ser uma coisa bem pausada. Pontual também. Quando é uma coisa que a própria natureza, próprio espiritual quis. Agora, por exemplo, a fome na África não é uma coisa espiritual. Não. É uma coisa de um desdém dos próprios seres humanos. Tá. É bem diferente. Entendi. Eu já ouvi gente falando, ah, se Deus existe, por que que ele deixa a fome na África? E aí? Não. Deus não é culpado de ter fome na África. A culpa é do ser humano que foi lá e usou da África, de todo o recurso que podia usar, não deixou mais nada. Por que que não vai cobrar, por exemplo, de um governo que lá na África, há tantos anos atrás, usou todos os recursos, secou todos os rios de lá. Agora a culpa é de Deus, quem paga agora, a conta é Deus. Agora é Deus. É muito fácil, a conta espiritual sempre é nossa. Sempre é do Exu. Nunca é de vocês. É o Exu que erra. O próprio espiritual. Sempre nós estamos errados. Se minha vida está muito bem, é porque as entidades querem aquilo. Ah. Se a minha vida está uma bosta, é porque eu fiz algum... porque as entidades querem que minha vida... A minha entidade está na frente, está me prejudicando. Tem que colocar uma entrega. É fácil. O difícil é você aceitar a tua imperfeição. O difícil é você falar, olha, eu estou passando essa dificuldade porque eu lá atrás fiz alguma coisa errada. Sim. Muito mais fácil jogar a culpa nos outros. Olha que legal. Saravá Exu. Saravá Exu.